laço por fracasso, sistema escasso. Na tragada vai só vida e mais um maço, só o bagaço. A verdade é um balaço, sem fazer caso. Nosso voo é voo raso, não quero aplauso, nem abraço falso. Olhar vermelhaço, isso é atraso. Do inferno é um pedaço, nas maldades que eu mesmo faço. Melhor se jogar do penhasco ou da mente eu renasço. Mais forte que o aço, aperto bem o cadarço. Se só beber o estilhaço, vou fazer o arregaço. Carrego as forças no braço e olhar no contrapasso. Fala muito escabaço, mas na paz é a metade que eu faço. Independentemente, me entende? Antes tolo no buraco do que os é crente. Sente que todos podem ser melhor que a gente, mas somos bem mais inteligentes. O meu eu me obriga a ser mais exigente pessoalmente. A raiva é energia ardente, fluente, crescente, pra somar nessa corrente indiferente. Somos tão dependentes. Ataque já não tô potente, perdeu a sua patente. Ainda tá resistente, não desisti, mas só tente. Aprende, revende pra gente que não entende. Minha visão espiritualmente.